Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje eu queria esclarecer alguns probleminhas aqui que surgem em geral em debates com esses apologistas da cristandade. Esse pessoal, assim, a formação deles era meio tipo escolástico, eles estudaram bastante Santo Tomás de Aquino e estudaram a doutrina da Igreja, evidentemente, estudaram o catecismo, né? Os decretos papais, etc, etc. E eles acham que com isso eles podem discutir com a filosofia de qualquer época, o que é um erro monstruoso, porque todos esses textos que eles estão estudando, têm estudado, falam as coisas no nível, né, que é o do discurso escolástico. Se você pega, por exemplo, as questões disputadas de Santo Tomás de Aquino, assim, ele lança uma pergunta, e daí, as duas séries de respostas. A primeira é parece que sim, a segunda é parece que não. Parece que sim, por isso, por isso, por isso, por isso. Parece que não, por isso, por isso, por isso, por isso. Depois ele compara e chega à sua conclusão. Essa conclusão, por sua vez, serve de premissa para uma questão seguinte e assim por diante. Acontece que todas as respostas e perguntas que Santo Tomás de Aquino faz estão todas no mesmo plano. Não é isso? É impossível você organizar assim qualquer debate filosófico moderno, porque os filósofos pegam as questões desde ângulos imensuravelmente diferentes e às vezes desde preferências pessoais que são intraduzíveis nas preferências de um outro. E a linguagem usada também não tem uniformidade nenhuma. Se você pegar, por exemplo, como é que eu posso comparar, sei lá, o Kierkegaard com o Louis Lavelle? Não dá, você vai passar o resto da sua vida tentando, você não vai conseguir. Então, ou como é que você vai comparar Nietzsche com Louis Lavelle? Não dá. Quer dizer, as linguagens são muito diferentes, então eles são... O sujeito que está falando não é o mesmo, ele não está usando os mesmos verbos, as palavras não têm os mesmos sentidos e assim por diante. Quer dizer, você precisaria primeiro reduzir tudo isso a uma linguagem uniforme, o que é francamente impossível. Né? Então, agora, se você trata todas as questões como se fossem várias respostas dadas no mesmo nível da doutrina cristã, quer dizer, você tem doutrinas cristãs concorrentes, então é um problema, você tem a doutrina da Igreja, você tem as doutrinas heréticas. As doutrinas dos hereges são feitas na mesma linguagem, né, da doutrina cristã, porque são doutrinas cristãs concorrentes. Então, é fácil você compará-las no mesmo plano, porque elas estão falando as coisas no mesmo plano. Agora, você pegar a doutrina da Igreja, comparar com a filosofia de um sujeito qualquer, fica muito difícil. Não é isso? A não ser que você faça uma série de conversões. Não é isso? Mas mostrar isso para certas pessoas é impossível, porque elas não têm prática de leitura. Não é isso? Então, eu que estou lendo filósofo, vamos dizer, há quase 60 anos, né? Eu tenho ideia da dificuldade de comparar qualquer coisa com qualquer coisa. Né? Se você pega, por exemplo, sei lá, você vai ler o Ortega y Gasset. Né? O Ortega y Gasset tem uns jogos estilísticos que só encontra nos textos do Ortega y Gasset. Como é que eu vou pegar as ideias do Ortega y Gasset e transformá-las em teses que eu possa comparar com a doutrina da Igreja? Não dá para fazer isso. Mesmo porque um filósofo, ele não é o relator de um concílio, certo? Ele não está tentando expor conclusões finais, né, que são legitimadas pela Igreja, ele não está tentando fazer isso, ele está às vezes expondo apenas uma impressão pessoal que ele teve num momento que pode ser diferente da impressão que ele teve num outro momento. Então não dá para você fazer essa comparação, isso é coisa de imbecil, coisa de analfabeto mesmo, certo? Agora, o analfabeto que fala em nome da Igreja, ele fala com uma certeza total, porque é a fé católica, ele representa a fé católica, então ele tem autoridade, uma espécie de autoridade papal. Mas quer dizer, quanto mais burro, maior o senso de autoridade. Então, pior, essas pessoas pegam as doutrinas da Igreja e não sabem de onde essas doutrinas saíram. Então, o que você vê como decreto de um papa, às vezes é a conclusão de um debate de muitos séculos. E o debate, se você pegar a história, em vez de você pegar apenas as conclusões dos concílios, estudar a história dos concílios, você vê que ali a briga era feia. A discussão ia muito fundo e às vezes se transmutava em pancadaria e até assassinato, meu Deus do céu. Se você lê o livro do Malachi Martin a respeito da história da igreja, você vai ver que a coisa não é brincadeira. Então, você ignora o conflito dialético que tem por trás das coisas e você só pega as teses finais. Né? E essas teses finais, evidentemente, como são? Fazem parte da doutrina da igreja, então são parte da doutrina revelada. Foi o próprio Deus que disse, de algum modo. Né? Então, como você vai comparar isso aí com qualquer opinião do seu fulano de tal? Né? Eu mesmo estou escrevendo coisa há muito tempo e nem sempre aquilo que eu escrevo é uma conclusão final que eu cheguei que eu esteja disposto a defender. Ao contrário, às vezes eu estou lidando apenas com uma vaga hipótese. Né? Agora, eu não acho que eu seja obrigado, quando eu estou apenas especulando possibilidades, eu tenho que avisar a pessoa, olha, isso aqui é apenas uma hipótese, eu não estou afirmando. Ora, meu Deus, o cara que sabe ler, ele tem que ele mesmo perceber, pelo tom que você fala, pelo vocabulário que você usa, ele tem que perceber qual é o nível de discurso que você está empregando. Né? Então, eu tenho tentado formar os meus alunos de tal maneira que eles peguem essas coisas, eles captem essas coisas na primeira. E muitos dos meus alunos já pegam essas coisas. Já tem essa prática de leitura. Né? Quer dizer, eles sabem entre dois textos, ou três, ou quatro, ou cem textos, quais são comparáveis com quais, e em que sentido são comparáveis, e em que medida são comparáveis. Não é isso? Então, mas outro dia eu peguei um texto de um sujeito que ele me via citando lá, mas sem aspas, uma ideia do Schwom, eu explicando a teoria da unidade transcendental da religião, segundo o Schwom, ele achou que era teoria minha, porque estava assim na base do discurso indireto, não tinha citação, não tinha aspas. Então ele achou que era ideia minha. Começou a discutir com o Schwom como se estivesse discutindo comigo. Isso é coisa analfabeta, evidentemente. Não é isso? Então, no caso, né, segundo o Schwom, e isso não é uma hipótese que ele está lançando, é uma conclusão que faz parte da estrutura mesma do pensamento dele, né? É um dos princípios, por assim dizer, do pensamento do Schwom. Né? Todas as religiões são apenas exoterismos, quer dizer, são mensagens divinas enviadas assim, para a massa das pessoas. Né? E num plano mais profundo existe um outro tipo de manifestação espiritual, que não é secreto, mas é um pouco mais discreto, porque se dirige a pessoas de mais alta capacidade intelectual e espiritual. E se você consegue analisar as religiões do ponto de vista destes estratos mais profundos, que são os ditos esotéricos, então você descobre por trás de todas as religiões uma unidade que remete, em princípio, ao que ele chama uma tradição primordial. Ora, a tradição primordial como fato histórico jamais foi comprovada nem será. Quer dizer, é impossível você saber se existiu uma religião primordial da qual todas foram depois se desmembrando. Isso é o que está fazendo a tese do Guénon e do Schwom. Né? Historicamente, isso é um absurdo total. Não é possível provar isso aí e não é possível investigar isso aí. Né? O que você pode encontrar são coincidências, né, de várias doutrinas entre várias religiões. Às vezes estão, mesmo que estejam falando de coisas diferentes, às vezes elas coincidem em certos pontos. Não é isso? Por exemplo, a distinção entre finito e infinito. É uma coisa que está em todas as religiões. Mas quando você vai ver, durante muitos anos eu me dediquei a isso, fiquei estudando esse negócio, pensando, qual é o ponto onde você pode encontrar, de fato, convergências entre as religiões. Né? Nesse plano em que está falando o Guénon e o Schwom, é impossível. Se você está remetendo a uma tradição primordial, fala, essa tradição primordial é uma invenção da sua imaginação. Ela não existe e, mais ainda, não pode ter existido. Mas você imagina se uma coisa dessa pudesse ter existido sem deixar nenhuma pista ao longo dos tempos. Quer dizer, uma religião que dominou a humanidade inteira não deixou um sinal da sua passagem por esse planeta. Fala, isso é absolutamente impossível. Não é isso? Ao contrário, você vê historicamente as religiões aparecendo em lugares diferentes, de fontes diferentes, por motivos completamente diferentes, né, em atmosferas psicológicas totalmente diferentes, e a comparação entre elas é sempre a posterior, é feito depois das religiões estarem constituídas, né, terem se constituído como corpos integrais de doutrina, ritos, mandamentos, etc, etc. Bom, daí chega um estudioso de religiões comparadas e as compara. Né? Então, na verdade, o fundador da religião comparada, eu acho que é o próprio Schwann. Né? Teve cara que fez antes, mas ninguém fez tão bem quanto ele. Mas o problema dele é esse, ele é acreditar numa religião primordial, né? O que é uma tese histórica sem, absolutamente sem sentido. Falei, no entanto, quando você pega, por exemplo, o livro do Whittle Perry, Treasury of Traditional Wisdom, onde ele pega textos fundamentais de todas as tradições religiosas e vai mostrando a convergência delas em mil pontos, falou, opa, peraí, não dá para negar os fatos. Não é porque você não é porque não existiu a religião primordial que você vai negar a existência de uma convergência das várias religiões em muitos pontos. Que pontos são esses? Digo, agora sou eu que estou falando. E isso aqui é uma conclusão a que eu cheguei, não é uma hipótese apenas. As religiões só podem convergir nas suas doutrinas metafísicas. O que é doutrina metafísica? É a estrutura da possibilidade universal, é a estrutura do ser, na verdade. Então, de fato, todas as religiões têm uma mesma metafísica. Uma metafísica, se não é a mesma, é muito parecida. Por quê? Porque esta metafísica que aparece, sei lá, no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, etc., etc., é, por assim dizer, a metafísica normal do ser humano. Entendeu? Então, elas não... Você só vai encontrar divergência dessa metafísica em séculos mais recentes, né, no mundo ocidental. Né? Quer dizer, essas coisas não eram matéria de discussão, é uma espécie de um acordo universal, uma espécie de maneira espontânea de perceber as coisas. Agora, do ponto de vista religioso, propriamente dito, isso é as religiões como vias de salvação, ou vias de enaltecimento de uma determinada comunidade, elas não se comparam absolutamente. Quer dizer, não tem unidade nenhuma. Como é que você vai comparar, sei lá, o budismo, por exemplo, que é uma técnica espiritual que nem fala em Deus. Mas o budismo é uma técnica para você alcançar um certo estado espiritual. Mas como é que você vai comparar isso com os mandamentos judaicos, por exemplo? Né? O que é que os mandamentos enviados a uma determinada comunidade, quer dizer, você tem que fazer assim, assim, assim, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que comer dessa maneira, pá, pá, pá, pá, pá, pá, né? Quer dizer, a sua sociedade tem que ser organizada assim, assim, assim, seu comércio tem que ser feito dessa maneira, seu casamento tem que ser dessa maneira, com um negócio que é uma técnica espiritual, porque vai criar um estado subjetivo, né? Onde nem mesmo se fala em Deus. Quer dizer, você pode dizer que o budismo não é uma religião, ele é uma técnica espiritual, é possível. Né? O que permite que praticantes de outras religiões pratiquem o budismo também. Tá certo? Já aconteceu de você pegar monges católicos que praticam o budismo. Né? Não existe conflito, por quê? Porque o budismo não é religioso nesse sentido. Ele é uma técnica, você pode pegar as técnicas budistas e acrescentar na sua religião, que não vai modificar nada. Né? Mas justamente isso impede que o budismo seja comparado com a sua religião, porque ele não tem nada a ver com ela. Né? Do mesmo modo, se você pega, por exemplo, essas igrejas evangélicas, e como é que você vai comparar as igrejas evangélicas com o Islã? Lê um pouquinho do Corão, você vai ver que o Corão é a constituição de uma sociedade, um modo de sociedade, né, onde tem lá regras para a economia, para o casamento, para o comércio, para a política, para isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Né. O que isso tem que ver com a prática das comunidades evangélicas? Não tem absolutamente nada, quer dizer, você não tem por onde comparar. Mas os princípios metafísicos podem ser o mesmo. Quer dizer, por exemplo, a distinção entre o finito e o infinito. Né? A distinção entre planos de realidade. Quer dizer, você tem o plano onde se desenvolve a vida humana e você tem planos de existência superiores, angélicos e divinos. Isso tem em todas as religiões, de maneira bastante parecida. Né? Claro que você pode ter denominações diferentes, a descrição dos mundos angélicos pode ser totalmente diferente, mas esquematicamente, essa distinção existe em todas as religiões. Então, o que se pode falar de unidade das religiões é apenas unidade na esfera metafísica, não na esfera religiosa. Essa é a minha tese. Né? Eu nunca me dediquei mais profundamente a isso, eu nunca escrevi nada sobre isso. Falei sobre isso em várias aulas, mencionei de passagem aqui e ali, mas nunca escrevi um livro sobre isso. Quer dizer, por que a unidade das religiões é apenas unidade metafísica e não é propriamente religiosa? Ou por que não existe a religião primordial? Não é isso? Agora, você pode pegar a história de Adão e Eva e dizer, não, ali estava a religião primordial, depois ela se desmembrou em muitas outras. Deu muito bem. Isso é uma hipótese histórica, né? Ou é uma conclusão de ordem mítica que você chegou? Você está falando de Adão e Eva como personagens históricos ou como personagens míticos? Né? De Adão e Eva como personagens históricas, nós não sabemos nada. Absolutamente nada. Então, você pode encará-los como pessoas de carne e osso ou podem encará-los como arquétipos. Funciona dos dois jeitos. Não é isso? Só que se eles são arquétipos, você não pode tirar conclusão histórica nenhuma do que você está lendo ali. Do mesmo modo que se você pegar assim, o começo do Gênesis, né? Quer dizer, o Gênesis é uma descrição da origem do universo físico por meio de uma ação física empreendida por Deus? É ou não é? A resposta minha é, eu não sei. Você pode encarar dos dois jeitos. Você pode dizer, aquilo é uma narrativa mítica, ou você pode dizer, aquilo é uma narrativa científica que nós não entendemos ainda. É perfeitamente possível. Mas, se você não esclarecer este ponto, como é que você vai fazer comparação entre as religiões? Não dá para fazer. Então, é por isso que eu disse anos atrás, eu já disse várias vezes, a minha única conclusão do estudo das religiões comparadas é que elas não são comparáveis. Dito de outro modo, as religiões não são espécies do mesmo gênero. Elas são coisas radicalmente diferentes. É como você comparar, sei lá, uma banana com uma ação da Bolsa de Valores, tá entendendo? Ou com uma teoria filosófica do Platão. Né? Quer dizer, são comparações absolutamente inviáveis. A única comparação que é possível é a das doutrinas metafísicas, isso é perfeitamente possível. Mas o que, que isso vai te ensinar a respeito, vamos dizer, da religião ou da condução da sua vida religiosa, da sua vida espiritual? Absolutamente nada. Isso é uma pura investigação científica sem nenhuma consequência espiritual de monta. Agora, presta bem atenção, o Schumann, evidentemente, ele era um grande comparatista das religiões, porque ele se movia entre as várias religiões com familiaridade com todas elas. Eu vi o Schumann dar explicações sobre a religião católica que nenhum cardeal seria capaz de dar, e que estavam certas as explicações que ele estava dando. Muito bem, mas, embora ele fosse o grande comparatista, o grande mestre da ciência das religiões comparadas, ele não escrevia como um cientista. Ele assumia a posição de um guia espiritual. Né? Ele estava ali levando as pessoas, no entender dele, para a salvação da alma. Né? Era outra coisa completamente diferente. Isso quer dizer que você encarar a obra do Schumann como um conjunto de hipóteses científicas, você já o depreciou de alguma maneira. Quer dizer, ele não aceitaria isso, ele não aceitaria ser tratado como um cientista das religiões comparadas, embora ele seja também. Quer dizer, o comparatismo religioso era um aspecto da obra do Schumann, mas o Schumann se considerava não um comparador de religiões, não um comparatista de religiões, se considerava uma espécie de papa interreligioso. Quer dizer, ele dirigia grupos católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, budistas, todo mundo. Ele tinha autoridade em todos esses campos. O que pensar disso? Eu não sei. Havia elementos ali de uma grande genialidade, isso eu não posso negar, e havia elementos de vigarice óbvia. Né? Eu mesmo fui vítima de uma dessas vigarices. Né? Não quero contar nisso aí, né? Mas se eu tivesse alguma ilusão com relação ao Chuon, eu teria tido a maior decepção da minha vida. Na verdade, não tive decepção nenhuma. Quando eu vi a Vigarice, eu achei normal. O mundo está cheio de filha da puta. Conheci mais um e daí eu vou morrer por causa disso. Mas, agora, eu acho que de todas as pessoas que passaram ali pela organização do Chuon, o único que tinha esse espírito era eu. Porque eu entrei com o espírito científico, por assim dizer. Ah, vou observar, vou entender e depois eu chego a uma conclusão. Ninguém... Não tem pressa de eu chegar a uma conclusão. Eu posso passar aqui 20 anos até chegar e ver se eu entendo alguma coisa. Mas, em geral, as pessoas entravam lá esperando obter um guiamento espiritual efetivo. Eu falei, bom, se houver um guiamento espiritual efetivo, eu recebo e fico muito grato. Se houver outra coisa, vamos ver se é uma coisa que se aproveita ou se é um nada. Né? Eu não posso dizer que foi um nada, aprendi muita coisa ali. Né? Mas não no sentido de encontrei meu mestre, ele me guia para encontrar Deus. De jeito nenhum, mas isso em hipótese alguma. Mas, quer dizer, a demonstração de desonestidade já veio praticamente na primeira semana. Né? Enquanto eu estava aqui no estado de Indiana, né? Onde eles tinham o pessoal da Tarika do Chuon, tinha várias fazendas ali. Né? Conheci todo mundo daquele meio. E eu já vi sacanagem no primeiro dia. Né? Porque eu tinha tido uma experiência com o tal do Idris Shah, que é um picaretão famoso. Né? E acabei tendo contato com o pessoal do Chuon através do Martin Lings, ou também chamado Sidi Aboubakr Sirajeddin, que era o segundo no comando da Tarika do Chuon. Ele era diretor da parte oriental do Museu Britânico e eu fui conhecê-lo no Peru. Você vê como são esses ingleses, né? Ele telefonou para mim e disse, olha, eu vou aí perto, vou no Peru, você não quer encontrar comigo? Ah, pertinho, vou ali. Daí fui no Peru encontrar com o homem, né? Porque eu queria perguntar coisa a respeito do Idris Shah. O Idris Shah tinha me criado um problema, não preciso entrar nesse detalhe até agora. Né? Mas Idris Shah era uma quadrilha de vigarista, perigosa. E tinha, no Brasil tinha uns 2 mil membros por aí. Né? E que faziam umas coisas do seguinte tipo, reunia as pessoas na Turquia, né? 2 mil brasileiros na Turquia, entregavam um tapete turco para cada um e falava, quando você chegar em São Paulo, entrega esse tapete em tal lugar para mim. Você montava uma loja de tapete contrabandeado em 24 horas. O negócio era assim. As pessoas vinham me convidando para ir lá na Tarika do Idris Shah, eu não queria porque eu desconfiava que era treta. Né? A Tarika ficava em Campinas. E um dia, eu dizer, não, agora ele está aqui em São Paulo, agora você tem que ir. Eu falei, putz, vamos lá. Cheguei lá, todos os meus alunos estavam lá. Eles tinham sido cooptados usando o meu nome. Né? Você imagina, eu falei, opa, aqui o negócio é brabo. Né? Então eu falei, vamos manter aqui low profile, para investigar e descobrir que porcaria é essa. Né? E foi no curso dessa investigação que eu conheci o Martin Lings, e daí me sugeriu que eu fizesse contato com a Tarika do Chuon, na qual ele era o segundo no comando. Né? E houve uma troca de cartas, etc. E convidou para ir lá conhecer o Chuon numa cidadezinha aqui do interior de Indiana. Eu fui lá, tem uma série de peripécias que eu não preciso contar, mas uma das primeiras pessoas que eu conheci foi um sujeito que tinha sido Mukada. Mukada é o representante oficial do Sheik, né? E ele convidou para fazer os ritos sufis na casa dele, e eu fui lá fazer os ritos sufis. E para fazer os ritos sufis, o pessoal vestia roupas árabes, né? Djellabá. E daí eu precisava vestir um djellabá. Falei, bom, onde é que eu visto isso? Ah, só pode ir aqui no banheiro, atravessa o quarto aqui, você vai parar no banheiro, você veste lá. Quando eu estou atravessando o quarto do sujeito, eu vejo uma foto que estava ele, que era, se não era o segundo, era o terceiro no comando da Tarika do Chuon, uma foto junto com um sheik chamado Buzafereddin, um sheik turco, que era um dos melhores amigos do Idris Shah. Eu falei, opa, Então, tem uma ligação entre essas duas coisas. Isso foi, não foi no primeiro, foi no segundo dia que eu estava lá. Então, você imagina a confiança espiritual que eu depositei no Shuon. A partir desse dia, eu falo, opa, lá no Idrishá tinha que manter low profile para descobrir. Aqui também tem que ficar no low profile, fazer de conta que eu estou contente, né? Até descobrir, não vou fazer julgamento nenhum, mas diz que a curiosidade matou o gato, né? Então eu falei, não, agora eu vou ficar aqui até descobrir tudo isso, né? E logo que eu voltei para São Paulo, né, o Shuon me incumbiu, ele falou, agora você vai ser o meu Mukadam em São Paulo. Eu falei, como posso ser seu Mukadam? Eu acabei de chegar, né? Você lembra aquela história do Idrishá que falou para o Richard Williams? Você vai montar um grupo sufi em Paris? E o Richard Williams falou, pô, mas eu não entendo nada de sufismo. E o Idrishá respondeu, como é que eles vão saber? Né? Em suma, o Shuon fez mais ou menos a mesma coisa comigo. Você vai lá e você é o Mukadam, você agora é o representante. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Qual é a minha função? A função é a seguinte, você, as pessoas que quiserem vir para cá, elas se apresentam a você e você manda elas para cá. Então tá bom, é fácil, né? Então apareceu uma senhorita e tinha um cidadão, outro dia me referi a ele, né? Porque eu falei, sempre que eu estou estudando um autor, eu escrevo umas coisas no estilo dele para ver se eu pego o espírito da coisa, né? Mas é evidente que é só exercício, depois eu esqueço isso. Mas tem um sujeito no Brasil que até hoje vive de tentar parecer o René Guénon. E esse sujeito estava montando lá uma editora, né? E nós coletamos um dinheiro para ele montar a editora, e eu dei algum dinheiro meu e pedi algum dinheiro para essa moça, ela deu lá uma quantia. Bom, passa um tempo, o conflito tinha que apareceu mais dia menos dia. Quando apareceu, esta moça meteu um processo em mim dizendo que tinha me dado um dinheiro para comprar uma passagem para os Estados Unidos. E gastei o dinheiro. Falei, opa, e agora? Eu não podia pedir para o cara da editora testemunhar, porque ele estava sendo testemunha dela. Falei, agora, o que eu faço? Não. Eu me livrei de ser preso, porque eu achei um bilhete da mulher de 7 meses depois, dizendo assim, tive a súbita ideia de ir para os Estados Unidos, pá, pá, pá, pá, pá, e tinha data o bilhete. Ora, se ela teve a súbita ideia em agosto, como é que ela pode ter me dado dinheiro em janeiro para comprar passagem? É treta, evidentemente, né? Então, com isso, eu fui absolvido, né? Mas o processo levou 6 anos, deu 6 anos de trabalho, gastei um montão de dinheiro. Ainda deu muito azar, porque o meu primeiro advogado ficou louco e ameaçou de morte as minhas testemunhas. Eu fui trocado de advogado. O segundo advogado teve um infarto e ficou inutilizado. O terceiro advogado teve um infarto e morreu. Daí foi o quarto advogado que resolveu o meu problema. Ficou com tanta dó de mim que ele falou, não vou nem cobrar de vocês, a gente deu tanta dor de cabeça. Bom, então vocês imaginam assim, a expectativa espiritual que eu tinha com o Shuon, né? É igualzinha que eu tinha com o Idrishá, nenhuma. São pessoas inteligentes, evidentemente, são gênios, tá certo? Mas mestres espirituais não são de jeito nenhum. Medida espiritual eu não tenho coisa nenhuma. Eu tenho algum outro negócio que eu não sei direito o que é. Mas pra dizer, ah, é diabólico, também não sei, não posso dizer isso, né? Alguma contribuição do diabo teve. Mas eu não sei julgar os caras como um todo e nem estou interessado nisso. Eu apenas queria entender o suficiente para eu me livrar do problema. Mas, então, foi através disso aí que eu comecei realmente a questionar esses textos. Porque os textos do Shuon são maravilhosos, são incríveis. O conhecimento, a profundidade de entendimento que ele tem das várias religiões é um negócio absolutamente assombroso. Mas, o Idrishá também tem, mas de uma outra maneira. O Idrishá é mais evidentemente charlatão, né? O Shuon é bem disfarçado. Existe um sujeito que fez um negócio chamado Dossier Affaire Shuon, dossier do caso Shuon, E não deixa dúvida, fala que ali o negócio é vigarice mesmo, mas vigarice, alto nível de vigarice. Vigarice assim que mexe com governantes, primeiros ministros, grandes banqueiros, é todo mundo discípulo do cara, ele manda nos fulano, né? Quer dizer, tem um poder descomunal. Né? Aliás, o Eder Shah também tinha. Né? Então foi através dessas aventuras que eu decidi tirar a limpo o que, que era a questão da unidade transcendente das religiões. Cheguei à minha conclusão, falei, ah, existe uma unidade, mas só do ponto de vista da doutrina metafísica. Não tem nada a ver com religião isso aí, isso é outra coisa. A doutrina, os pontos de contato se explicam porque existe o que nós podemos chamar uma metafísica normal, quer dizer, uma espécie de concepção normal do cosmos, né? Que é então compartilhada não só por todas as religiões, mas por quase todos os grandes filósofos. Né? Eu vi que Platão está de acordo, Aristóteles está de acordo, né? Leibniz está de acordo. E essa metafísica é mais ou menos a mesma em todas as religiões. Quer dizer, isto é o máximo de unidade transcendente das religiões que eu posso aceitar. Né? Mas eu não estou dizendo isso do ponto de vista doutrinal, quer dizer, eu não estou orientando espiritualmente as pessoas, né? Eu não faço isso. Eu não sou orientador espiritual, não sou um mestre espiritual, não sou um instrutor espiritual, não sou nada disso. As minhas presunções são muito mais leves do que essa, né? Então, já tem açúcar? Não, né? Pode. Que é uma curiosidade em cima disso que você está falando. Eu não sou mestre espiritual, não sou. Né? Mas a quantidade de gente que vem falar que voltou para a igreja por sua causa é uma grandeza. Vai. O que, que eu posso fazer? A gente faz, às vezes faz o mal sem perceber, também faz o bem sem perceber. Não é isso? Veja, eu nunca tive a intenção de converter as pessoas, mas a intenção eu tenho de habilitá-las a investigar a verdade. Isso eu sei fazer e isso eu estou fazendo, né? E evidentemente a doutrina da igreja é a verdade, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso, nunca tive na verdade, né? Agora, você acha que tudo no mundo pode ser explicado em termos da doutrina católica? Claro que não, né? Quer dizer, como é que você vai fazer, né, uma comparação entre, sei lá, a doutrina católica e Nietzsche, por exemplo? Não existe nada de verdade no Nietzsche. Nietzsche nunca disse uma verdade, disse milhares de verdades. Né? Como é que você vai aproveitar isso aí? Né? Quer dizer, não tem sentido o sujeito que é um emissário da Igreja Católica, ele lê todos os filósofos já com a palmatória na mão. Entendeu? Eu vou corrigi-lo em tudo que for, não estiver de acordo com a doutrina católica. Muitas vezes o que o sujeito fala não tem comparação possível com a doutrina católica. Ele está falando num outro plano completamente diferente. Então, pode ser que seja incompatível com a Igreja Católica, mas pode ser que seja compatível num outro plano, né? Então, a arte de ler é isso aí, é entender em que plano o sujeito está falando, em que plano, com que intenção, com que sistema de valores, né? E isto eu ensino para as pessoas. E os progressos que os meus alunos têm feito nisso são notáveis. Né? Então, se você quer saber, eu acho que eu sou um baita de um professor. Né? Eu sou o melhor professor que eu já vi. Por quê? Eu digo isso não porque eu acho que eu sou gostoso, mas porque eu vejo os meus alunos. Né? Quando eles dizem, olha, eu aprendi mais em 3 meses com você do que em 5 anos na faculdade, eu digo, é verdade. Né? Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Quer dizer, eu planejei, pensei muito bem esse curso para obter esse resultado e estou obtendo. Né? Mas isso é tudo. Agora, se o sujeito que pegou determinados instrumentos de pesquisa da verdade, ele acabou se convertendo ao catolicismo, digo, nada mais natural, porque o catolicismo é verdadeiro. Então, mas eu não fiz para convertê-lo, né? Porque para converter eu teria que falar em nome da igreja. Eu não posso falar em nome da igreja. Eu não sou ninguém, não tenho autoridade para falar em nome da igreja. Né? Eu falo apenas as minhas ideias, aquilo que eu penso. E eu peço a Deus que aquilo, no fim das contas, esteja em convergência com a doutrina da igreja. Mas não posso assegurar que são exatamente a mesma coisa no mesmo plano. Para ser isso, eu precisaria ser o Carlos Nogueira. Então, o Carlos Nogueira, cada palavra que ele fala é a voz da igreja que está falando. É o próprio Deus que está falando, meu Deus do céu. Então, esse outro também, como é que chama? Não sei o que, Bezerra. Esse japonês que apareceu, Takaki, sei lá. Todos eles são assim, você está entendendo? Eu não posso fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer isso, e não tenho, sobretudo, não tenho autoridade para fazer isso. Então, o que eu ensino é o seguinte, ensino vocês a buscarem a verdade, não é isso? Existe, em muitos casos eu sei como fazer isso, em outros casos eu não sei, quando eu não sei eu digo, não sei, é muito simples, não é isso? Então, as minhas conclusões quanto à doutrina do Schwann não são conclusões doutrinais, quer dizer, eu não estou ensinando religião para ninguém, não estou mostrando a ninguém o caminho da salvação, entendeu? Se eu digo que é o caminho da salvação, eu digo, você vai na igreja, vai lá, confessa, comunga, né? Segue o mandamento melhor que você puder, né? Não vai me imitar, não vai aprender comigo. Não vai me tomar como modelo de jeito nenhum, tá certo? Faça o melhor que você puder e pronto, vai dar certo no fim das contas. Não é isso? Ou como dizia o padre Pio, reze e não se preocupe. Né? Então, você vira como são as tuas. Como é que eu tomei conhecimento do padre Pio? Foi através do livro do Marco Palles. Marco Palles é um grego budista que foi discípulo do Schwann antigamente, depois rompeu com o Schwann, rompeu doutrinariamente, mas continua amigo de algum modo. Né? E tem, o livro, eu acho que no livro Picos e Lamas, Picos e Lamas, não lembro se é Buddhist Spectrum, o espectro budista. Tem um capítulo sobre o Padre Pio, foi lá que eu fiquei, isso aí faz o quê? 40 anos que eu li esse negócio. Descobri que existia o Padre Pio, fiquei absolutamente fascinado. Não há uma figura espiritual comparável com o Padre Pio, em tradição nenhuma. Então, se você já descobriu o caminho do Padre Pio, bom, espiritualmente você está muito bem dirigido. Agora, você tem uma boa direção espiritual, não quer dizer que você vai entender tudo que você está lendo. Não quer dizer que você está habilitado a discutir Nietzsche ou Kant ou Descartes. Não está. Não quer dizer que você está habilitado a analisar a situação político-social brasileira, não está. Está faltando tudo isso, aí que eu posso te ajudar. Deu para entender? As minhas pretensões são grandes se você comparar com a cultura brasileira. Eu sei que o que eu estou fazendo é mais importante, tem mais valor do que a cultura brasileira inteira. Porque cultura no Brasil, o que é? Né? É o Caetano Veloso, né? É o Gilberto Gil, né? É essas novelinhas da Globo. Quando o pessoal fala em cultura, estão falando disso, gente. Ou então estão falando de maconha, né? De suruba, que é o que se faz nas universidades. Né? Então, é evidente que o que eu estou fazendo é superior a tudo isso. Não dá nem para a própria ideia de comparar o meu trabalho com a cultura brasileira, eu acho enormemente ofensivo. Né? Eu estou lendo agora o terceiro livro do Rodrigo Gurgel. Eu nunca vi um sujeito ter tanta paciência para ler livro ruim quanto o Rodrigo Gurgel. Ele faz uma revisão crítica de todos os escritores brasileiros que ele vai conhecendo. Fulano. Você vê que dos livros que ele leu, 80% não vale nada. São livros que já deveriam ter sido esquecidos, mas são impostos como leitura obrigatória nas escolas, meu Deus do céu. Eu já reparei nisso quando eu tinha 14 anos, eu percebi isso. Que a professora me mandou ler a Moreninha, ler Inocência, ler o Zé de Alencar. E eu estava lendo O Sofrimento do Jovem Werther, do Goethe. Que é um livro que faz você chorar o tempo todo. É um dos livros mais profundos e comoventes da história humana. E aí, ele está lendo aquilo, eu vou parar para ler a Moreninha? Eu falei, não vai dar, pô. Um dia eu cheguei para o professor e falei, professor, sinto muito, eu não vou ler essa porcaria. Né? Isso aqui é coisa escrita por um idiota para ser lido por um imbecil. Né? Eu vou contar um negócio segredo para você. Eu nunca consegui ler Zé de Alencar. Eu chegava na página 4 e já desistia. É muito oba-oba, tá entendendo? É um negócio muito enfeitado demais. É tudo besteira. Agora, você quer saber? 80% da cultura brasileira é assim. E quando você encontra coisas de valor, o pessoal não dá valor, esquece. Porque não sabe perceber a diferença. Olha, outro escritor que eu não consigo ler muito é o João Guimarães Rosa. Eu li, assim, umas 40 páginas do João Guimarães Rosa que eu achei geniais. E tentei ler mais umas 200, 300 que eu achei uma porcaria. Achei aquilo embromation, tá entendendo? Ele está fazendo aqui para dizer, olha como eu sei escrever bonito. Eu sei que você sabe escrever bonito, então escreva alguma coisa. Né? Por exemplo, eu acho assim, a história do Augusto Matraga, eu acho uma das melhores que se escreveu no Brasil. Batata, aquilo tem sentido, tem importância. Né? Também no Grande Sertão Veredas tem páginas memoráveis. Tá certo? Mas tem muita coisa que não dá para ler. Agora, no Brasil parece que não existe escritor bom. Todo mundo é gênio. Até o Caetano Veloso é gênio. Chico Buarque, então, nem se fala. Tem um sujeito que comparar Chico Buarque com Leonardo da Vinci. Não, é verdade, verdade. É um crítico do Rio Grande do Sul que escreveu isso. Então, por que que dão essas coisas para as crianças lerem? Porque tem valor, porque aquilo tem força educacional. Não, porque aquilo é brasileiro. E nós temos que valorizar as nossas coisas. Por que tem que valorizar as nossas coisas se elas não valem nada? Tem que, em primeiro lugar, aprender a valorizar o que tem valor. Não é isso? Quer dizer, primeiro, antes do país querer ser valorizado, ele tem que aprender a valorizar o que é bom. Posso perguntar uma coisa? Diga. Eu li todos os livros do Monteiro Lobato quando era criança. Gostei muito de ler. Olha, a literatura adulta do Monteiro Lobato é notável. A literatura infantil eu não sei porque eu nunca li. Eu li todos. Né? Era criança. Aliás, eu vou contar uma coisa. Nunca me interessei por literatura infantil. Se era infantil, para mim não servia. Né? Quando me davam livros infantis, eu me sentia profundamente ofendido. Né? Então, não pode ser que seja até bom, mas eu não sei. Né? Tinha os livros da Ana Maria Machado, filha do Aníbal Machado, né? Devia ser bom, porque era uma mulher muito inteligente. Nunca tive paciência para ler essas coisas. O Fantasma do Minhão. Era o Fantasma do Minhão. Não sei que livro que era. Aprendi, de infantil eu só li. Coisas infantis eu só li histórias em quadrinhos. Né? Então. E. Filha do Aníbal Machado. É. Mas olha, se é literatura infantil, fala, já vem chatice, tá entendendo? Essa é coisa de tia, essa tia quer que a gente leia isso. Né? E o meu livro preferido era o do John Alexander Hunter, que se chamava O Caçador. O livro chama-se Hunter, o nome dele era Hunter. Tinha a tradução brasileira, né, O Caçador. Eu li umas 400 vezes esse livro quando era criança. Era a história de um sujeito que foi caçador, depois guarda-caça na África. E ele vai contando ali a psicologia de todos os animais, como é que eles fazem para enganar o caçador. É um negócio absolutamente fantástico. Até hoje eu releio esse livro com interesse. Né? Hoje eu tenho uma coleção enorme de livros sobre caça. Né? Adoro os livros do Jim Corbett. Jim Corbett era um matador de tigre na Índia, quando tinha um tigre comendo pessoas. Né? O pessoal das aldeias que não tinha sequer um estilingue, coitadinho, o tigre entrava e comia 40 pessoas, chamavam o Jim Corbett para dar um jeito no tigre, né? E é um escritor absolutamente primoroso, escreveu vários livros, né? Tão bons quanto o do Hunter, né? Só que o Corbett tem uma dimensão filosófica mais, é um sábio, né? Ele na Índia é considerado um santo, né? Então, essas coisas me interessavam quando era criança e adolescente. Né? Também tinha os livros do Júlio Verne, né? Eu só me interessei, aquele negócio que era muita ficção científica não me interessava, mas eu me interessei pelo Miguel Strogoff. Era uma história de guerra e espionagem, então era bom. Começa também os livros do Saint-Exupéry, Voo Noturno, Piloto de Guerra, né? Essas coisas me interessavam. Agora, nada disso era infantil, tudo são coisas que você pode ler quando é criança e pode ler depois de adulto e vai funcionar do mesmo jeito. Então, não estou desmerecendo os autores de livros infantis, mas estou dizendo que para mim não me interessava, né? O que era infantil para mim era chato, né? Vejam vocês, eu ganhei minha primeira espingarda quando eu tinha 8 anos de idade, não era espingarda de chumbinho, era uma espingarda Rossi calibre 36, calibre pequeno, mas espingarda, né? Para matar cobra, né? Então, o sujeito como é espingarda calibre, espingarda Rossi na mão, vai ler literatura infantil, não tem sentido. Lamento, mas não faz sentido. Então, o que não quer dizer que eu fosse um sujeito muito precoce, ao contrário, né? Eu até 8 anos tinha uma inocência, né? Eu contei para você que a primeira vez que eu ouvi a palavra punheta, eu fingi que sabia o que era, para não confessar a minha ignorância, mas ele levou vários anos até eu descobrir do que se tratava. Então, veja, essa história do chum, eu contei para você para mostrar a dificuldade que existe para você se orientar no meio disso. Não é isso? Então, por exemplo, você fazer uma comparação entre as doutrinas do chum e as da Igreja Católica, para mim não faz o menor sentido. É óbvio que não bate uma coisa com a outra. Quer dizer, qual é o problema? Você vai procurar o chum para tentar encontrar lá o que você deveria tentar encontrar na Igreja Católica, então você é burro. Né? Porque a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo, não foi pelo Chuon, porra. Né? É uma coisa muito simples, né? Quer dizer, o que tem na Igreja Católica é assim, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que está ensinando aquelas coisas todas. Né? Não está só ensinando, ele está agindo. Quer dizer, como é que você vai entender, por exemplo, algo da religião católica sem você estudar os milagres? A religião católica está muito mais nos milagres do que em qualquer coisa que os padres lhe ensinam, né? Veja, por exemplo, os vídeos desse doutor Ricardo Castagnon, né? É um médico boliviano que se converteu por ter presenciado milagres eucarísticos absolutamente fabulosos. Você até hoje estuda isso. Ele acha que até os 40 anos era ateu. Daí a verdade apareceu para ele como fato, não como doutrina, não como ideia. Agora, quando eu digo o cristianismo não é uma doutrina, não apareceu como doutrina, ele foi uma coleção de fatos. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Isso aconteceu na realidade ou é apenas uma coisa que está escrita? É uma doutrina isso? Ou é um fato? Ah, é uma doutrina, mas ela se refere a um fato. Quer dizer, o fato tem primazia sobre a doutrina que o explica, ou não? Precede. Né? Claro, o fato precede. Não é isso? A vida inteira de Jesus Cristo precede a doutrina católica. Se você pegar no Novo Testamento, as palavras de Jesus Cristo, acho que são completam o quê? 4 páginas. O resto nós sabemos através de segundos e terceiros. Quer dizer, um apóstolo que ouviu de outro apóstolo, que ouviu de outro apóstolo, ele está aqui contando. Quer dizer, como é que o fato, como é que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo não vai ter primazia sobre isso, meu Deus do céu? Daí eu digo isso que é uma coisa supremamente óbvia, e vem os catoliquinhos e ficam ofendidos. Não, você está depreciando a doutrina. Né? Quer dizer, mas que imbecilidade, aonde que nós vamos parar? Com esses apologistas da religião católica, não espanta que as igrejas fiquem vazias. Né? Porque é para fugir. Porque ou você encontra o pessoal da teologia da libertação, ou encontra a teologia da estupidificação. Quer dizer, o que fazer? Eu acho o seguinte, que a igreja teve a primazia sobre toda a cultura enquanto ela tinha a superioridade intelectual. Se você pegar no tempo de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto, Dan Scott. Que pessoa mais inteligente que eles havia em toda a Europa? Ninguém. Mais inteligente ou mais culto? Ninguém. Né? Olha, estou lendo aqui também esse livro aqui do... Ups. Athanasius Kircher era um padre jesuíta. Diz que era o último homem que sabia tudo. O último homem que deu palpite em todas as ciências e desfez descobertas em todos os ramos da ciência e da técnica. Quando você encontrar alguém que... Quando você pega Descartes e compara com esse cara aqui, eu falo, Descartes é um menino, rapaz. Então, a igreja teve primazia sobre a sociedade enquanto ela teve a superioridade intelectual. A partir da hora que ela desistiu disso aí, começou a seguir os outros, afundou, meu filho. Agora, se você vai seguir aí, sei lá, Carnegie, essa gente toda, onde é que vai parar isso? Né? Você, veja, se eu ensino algum treco que está errado, né, eu posso ter ensinado muita coisa errada, evidentemente posso. Você precisa ver, eu ensinei isso como conclusão final da doutrina, não como parte de uma evolução dialética. Muito pouca coisa que eu ensino é conclusão definitiva. Tudo é exame dialético, né? Portanto, vamos dizer, os erros se encaixam, tá certo? Dentro do processo da busca da verdade. E interessa você sabê-los, interessa, não é sabê-los no sentido, ah, eu vou examinar agora os erros, porque eu vou fiscalizar. Não. Se você não participa do erro, você não vai entendê-lo. Você vai ter que entender profundamente, quer dizer, você vai ter que vivenciar aquele erro como se fosse ideia sua. Depois você se livra dele. Se você não faz isso, você nunca vai aprender nada, absolutamente nada. Quer dizer, você quer ficar na verdade 24 horas por dia e você nunca se afasta dela, então você é Deus. Você está exigindo de você uma coisa que só Deus pode exigir. O ser humano não pode. Quer dizer, você não está experimentando a busca da verdade. Né? Você está apenas repetindo conclusões que apareceram na sentença dos papas ou nos grandes livros escolásticos. Né? Mas entre os grandes livros escolásticos existe abismo de diferença, existe uma discussão, existem discussões terríveis ali. E se você ver como se formou a igreja ao longo dos concílios, como se formou a doutrina ao longo dos concílios, você vai ver que os campos de divergência eram imensos. Quer dizer, você não está dentro da igreja, né, navegando num mar de certezas. Né? Só quem navega num mar de certezas é o Carnegie, meu Deus do céu. Você quer certeza absoluta? Vai falar o Carnegie, aqui não tem não, porra. Está entendendo? Vamos. Tinha uma pergunta aí. Aqui, ó, né, aqui o Daniel, que é o dono do site Canal do Bertorelli, site excelente sobre negócio de cinema. No YouTube. No YouTube. A pergunta é a seguinte. Eu tenho reparado muito nos filmes de heróis, e principalmente os filmes da Marvel, que a infiltração da KGB nesse tipo de filme, ela sempre vem de uma forma que não é natural. Ela sempre vem na forma de ETs, ela sempre vem na forma de uma inteligência artificial, uma coisa que não é natural e que não é muito verossímil. E isso vem sempre acompanhada de algum fato, alguma informação que existe. Por exemplo, na Viúva Negra, filme da Marvel, existe a abdução de crianças para que essas crianças tornem-se agentes da KGB, tornem-se sleepers aqui nos Estados Unidos. Tem uma série muito boa chamada The Americans, sobre agentes infiltrados aqui, agentes da KGB infiltrados nos Estados Unidos. E Agents of the Shield também tem coisas relacionadas a isso. Crimes que acontecem de verdade, mas que ali são retratados num espectro de ficção assim, quase inverossímil. Por que que isso acontece dessa forma se, na realidade, esse tipo de coisa acontece? Mas eles retratam ali como se fosse aquela risadinha de ah, isso aí é teoria da conspiração, não vai acontecer nunca. Por que eles colocam dessa forma? Bom, esta é a maneira de vacinar você contra a tentação de conhecer essas coisas. Mas, quer dizer, você pega fatos reais, perigos reais, crimes reais, né, e dá a eles a aparência de coisas fantásticas. E você fica... Agora, toda vez que você ouvir falar desse negócio, você vai achar que é fantástico. Porque você não consegue esconder completamente. Né? Então, por exemplo, eu já disse que o domínio que os soviéticos tiveram sobre a cultura americana ao longo de mais de 50 anos é um domínio quase total. Eu digo isso por quê? Porque eu estudei. Eu sei o que eu estou falando. Mas quando eu digo isso, as pessoas ouvem como se fosse teoria da conspiração mesmo. Está entendendo? Porque já estão acostumados com isso aí. Dizem, ah, esse cara acredita em extraterrestre. Né? Quer dizer, é terraplanista. E assim por diante. Né? Então, esse negócio de terraplanismo, tudo que eu li até hoje, eu não cheguei a conclusão nenhuma, evidentemente, mas uma coisa eu garanto para vocês: o pessoal terraplanista é muito mais honesto do que os outros, mas muito mais. Não tem comparação. Porque entre o cara que está lá, faz uma experiência, faz uma medição, né, vai lá observar, certo? E tira a sua conclusão, e o sujeito que só responde com risinho de escárnio, não é qual que está falando sério. Quer dizer, é muito fácil você se fazer de superior, né, respondendo tudo que o outro faz, assim, ah, ah, ah. Pronto. Isso no Brasil funciona. Né? Quer dizer, você tirar a credibilidade do que o outro está falando por meio, quer dizer, da ironia forçada, né? Quanto mais forçada a ironia, mais ela funciona. Porque ela não é humor verdadeiro. Ela é uma coisa calculada para humilhar a pessoa e para humilhar e intimidar. Não é isso? Bom, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com pergunta, tá? Aqui, Kevin Barcarol pergunta: solilóquio, o ato de conversar e questionar a si mesmo, definido por Santo Agostinho, uma das melhores formas de buscar a verdade, professor? Sim, de fato é. Mas, em primeiro lugar, você tem que começar aprendendo a declarar para você mesmo o que você realmente pensa sobre alguma coisa. Geralmente as pessoas não fazem isso. Né? Quando elas vão dizer o que estão pensando, elas já querem melhorar o negócio. Quer dizer, em vez de dizer para si mesmo o que pensa, elas estão embelezando o seu pensamento para apresentá-lo a um outro. Assim não vai. Né? Então, faça para você a pergunta sobre algum assunto que você desconhece completamente. E diga o que você realmente pensa a respeito. Não importa que seja uma estupidez total. Vai declarar o que você pensa. Assim que você vai se conhecer. Não é isso? Então, vamos lá. Gustavo Lima Pereira Santos: vale a pena adotar o Padre Pio como diretor espiritual? O que tem a ganhar com essa decisão? Você tem a ganhar tudo. Você tem que se colocar sob o guiamento do padre Pio de qualquer jeito. Peça a ele, peça diretamente a ele, que ele te guie, né? Ele vai guiar, eu não tenho a menor dúvida. Olha aqui, Mateus Serra Trindade: por que detendo a religião do catolicismo seria verdadeiro? É a coisa mais simples do mundo. O catolicismo é a única religião que averigua cientificamente as suas próprias afirmações, sobretudo os milagres. Você conhece alguma religião que faz isto? Nenhuma faz. É? Então você vê, de, sei lá, 5 mil alegações de milagre, escapam 2 ou 3, porque a igreja os verificou. Você vai somar essas 2 ou 3 ao longo do tempo, são milhares e milhares e milhares, comprovados. Então, é assim, é um critério científico, não tem mais o que dizer a esse respeito. Quer dizer, eu simplesmente não aceito mais discussão sobre isso. Quer dizer, as religiões não são comparáveis. Elas podem ter vários efeitos espirituais muito bons, muito benéficos, muito ilustrador, mas se o problema não é você elevar o seu nível espiritual, o problema é você alcançar a salvação na sua alma, é você ir para o céu em vez do inferno, quer dizer, você ter um efeito real depois da sua morte, ah, bom, então aí você vai para a Igreja Católica. Está entendendo? E não quer dizer que você não alcance resultados espirituais espetaculares através, né, do budismo, do sufismo, etc. Alcança. Ver pessoa altamente consciente de muita coisa, mas depois você vai para o céu ou para o inferno? Fala, não sei, meu filho, se o seu problema é este, né, então você vai para a Igreja Católica, porque a Igreja Católica foi feita, não é para levar você espiritualmente, é para levar você para o céu, rapaz. Ela existe para isso. Qual outra existe para esse fim? Não é isso? Se você pegar, ah, mas se as igrejas evangélicas, que eu saiba, existem 40 mil. Né? Qual delas você vai? Não dá. No fim você vai entrar numa qualquer, né? E elas divergem entre si, discordam. Né? Então isso aí é um problema. Quer dizer, o protestantismo não se manteve como uma religião unificada. Ele se fragmentou. Olha, a ortodoxa tem o seguinte, os ritos da ortodoxa são aceitos pela católica como válidos, e vice-versa. Então, a separação entre elas não é uma coisa tão séria quanto o protestantismo. Né? Então, além disso, a preocupação da ortodoxa é a mesma do católico, é levar você para o céu. Se leva ou não, fala, não conheço suficientemente a ortodoxa para dizer se isto funciona. Eu andei lendo, né? Os livros da Filocalia, os relatos de um peregrino russo, essa coisa toda. A mim me parece que tem, deu um valor espiritual muito grande. Né? Mas eu não sou capaz de colocar as duas na mesa e dizer, não, peraí, qual que efetivamente cumpre a sua promessa? Eu não tenho capacidade para isso. Agora, está cheio de pessoas que têm. Vem o Carlos Nogueira, resolve isso aí, com o pé nas costas. Né? Olha, gente, outro dia eu escrevi uma mensagenzinha no YouTube que não deu para explicar melhor, mas eu vou tentar explicar agora. É o seguinte, o grosso da doutrina católica, que é o que está nos livros dos grandes escolásticos, né, e também no de Santo Agostinho, que é anterior ao escolástico, né, apareceu numa ideia em que a concepção do mundo era completamente diferente da atual. O mundo era visto como uma série de círculos concêntricos que começava assim, no interior da Terra, ia subindo, subindo, subindo, até chegar ao trono divino, passando pelas várias esferas planetárias, depois tinha as esferas dos anjos, etc., até chegar lá. Então, você tinha um cosmos ordenado, né, que começava embaixo e culminava em cima. Né? Hoje em dia, nós achamos que vivemos num pontinho, né, solto no meio de bilhões de outros planetinhas e astros de vários tipos, tá certo? Sem nenhuma ordem ou forma. Né? Você acha que é a mesma coisa você praticar o catolicismo numa dessas situações ou na outra? Você acha que o catolicismo pode se adaptar perfeitamente a esta nova concepção do mundo? Não pode. Quer dizer, o abismo é imensurável. Quer dizer que ou existe algo de errado em toda a ciência moderna no momento em que ela se afastou da cristandade, né? Ou então a cristandade está lascada. Quando eu gosto muito dos livros do professor Wolfgang Schmidt, porque o sujeito está tentando resolver isso aí. É o único que está tentando resolver isso aí seriamente. E ele entende que toda a concepção científica moderna tem um vício de base, né, que surge com o negócio do Descartes, das qualidades primárias e secundárias, que é essa que ele chama de bifurcação. Né, isso. E onde só os fatos mensuráveis são realidades objetivas. O resto é visto tudo como se fossem impressões subjetivas do ser humano. Mas pensa bem, o que é mensurar? O que é medir? É comparar uma coisa com outra. É isso. E outro dia até eu coloquei na minha página um vídeo do matemático Ledo Vaccaro, em que ele diz, olha, não existe medida exata. Medida é inexatidão, né? Por definição. Né? Quando eu digo isso, o pessoal não leva a sério. Mas agora apareceu um matemático confessando isso. Quem sabe o pessoal entende que era disso que eu estava falando. Né? Toda medição é a comparação de coisas heterogêneas. Quando você diz que uma coisa mede tanto, você está comparando um objeto do mundo tridimensional com uma unidade abstrata, né, que você chama de régua. Né? Por exemplo, o raio da Terra é tanto. Peraí. O que o raio da Terra, o que a Terra, como planeta que está no espaço, né, tem a ver com uma unidade de medida inventada pelo ser humano? Não tem nada a ver. Você está comparando, por exemplo, com um metro, poder comparar com polegadas, comparar com pés, qualquer outra coisa. Né? Então, toda medida é comparação de coisas heterogêneas. E por isso mesmo, sempre existe uma margem de inexatidão nelas. E essa margem de inexatidão é causada pelo quê? O que é mensuração? Mensuração vem de mente humana, mente. Né? Então, aonde se dão as medidas? Na mente humana. Como é que aquilo que acontece na mente humana pode ser o único fato físico observável, né? E o resto que você sente com o seu próprio corpo ser totalmente subjetivo? Como é possível uma estupidez dessa? Se o sujeito me dá uma martelada no dedo, a dor que eu sinto é totalmente subjetiva, não aconteceu nada. Né? Mas a comparação que eu mentalmente faço entre uma coisa e outra coisa que não tem nada a ver com ela, é uma realidade física observável? Não é possível, está trocado. Né? Esse erro se incorporou de tal modo na mente moderna que hoje em dia as entidades matemáticas são consideradas mais reais do que tudo que existe. Porra. Todo mundo cai nessa. É claro que o matemático experimentado, ele sabe que não é nada disso. Todo matemático sabe que as coisas não são assim. O professor Falcão também sabe. Mas o pessoal do ginásio não sabe. Né? E o pessoal que vai para a faculdade de engenharia também não sabe. Então, quando a gente vê esse debate, por exemplo, sobre o formato da Terra, digo, olha, eu não sei quem tem razão, se são os terraplanistas ou globalistas, mas eu sei que se existe o debate é porque ninguém sabe direito a resposta. Ou estou errado. Né? Se existisse uma resposta auto-evidente e inegável, não haveria debate nenhum. Existe algum debate sobre se 2 mais 2 dá realmente 4? Hã? Existe algum debate sobre se o urso é um mamífero, de fato? Né? Um mamífero ou uma ave? Né? Não tem, né? Então, essas coisas são matéria de certezas intuitivas diretas. Tá certo? Mas, muita coisa que o pessoal nos vende como certeza científica é pura conjetura. Quer dizer, para mim, assim, a expressão mais escandalosa e mais obscena que existe é consenso científico. Eu digo, se é consenso, não é científico, porra. Consenso é número de votos. Tantos votaram assim, tantos votaram do outro jeito. A maioria ganha. Quer dizer, o voto da maioria é uma certeza científica agora? Né? Esse é um critério puramente retórico. Quer dizer, aquilo que é, vamos dizer, uma verdade científica não deveria ser jamais consensual. Em toda a ciência existe uma parte que é certeza objetiva, certeza intuitiva direta, uma parte que é certeza provada, outra parte que é, vamos dizer, certeza provável, talvez, né? Que é a maior parte é probabilidade pura e simples. Né? E existe uma parte enorme que é retórica e poética, meu Deus do céu. Agora, aonde se forma a mentalidade dos futuros cientistas? Se forma na ficção científica. O sujeito lê aquilo e acredita que um dia ele vai poder fazer aquelas coisas. E começa a sonhar com a sua própria grandeza. Né? E depois vira, agora eu sou um cientista. É claro que pessoas assim são pessoas imaturas que não vão amadurecer nunca. Eu sempre tive horror de ficção científica, horror. Né? Porque eu acho que é leitura para imbecil mesmo, entendeu? Só se for, tem ficção científica que é gozação, esse eu aceito. E claro, claro. Não, se é um, se é um, só existe certeza intuitiva, que é uma verdade que é percebida imediatamente, sem possibilidade de contestação. Com certeza não tem uma conotação de verdade mesmo. Como é? Certeza seria um sinônimo com verdade? Não, na minha terminologia é. Quer dizer, eu uso... estou usando a coisa no sentido aristotélico, né? Que ele vai pegar assim, existe um raciocínio que leva a uma certeza, quer dizer, uma demonstração. Não, a ciência usa o raciocínio demonstrativo, mas nem sempre ela pode usar. Por quê? Porque ela tem a margem de erro, ela tem as medidas inexatas. Então o máximo que ela obtém é uma probabilidade. Se você pegar toda a física quântica, o que é? Toda feita de probabilidades. Agora, a matemática que ela usa é exata. Claro, a matemática é exata, mas as medidas não são exatas. Nem podem ser. É uma abstração da realidade. É uma abstração da realidade. Então você imagina, né, uma correção, como é que se diz, fantasiosa. Isso é o máximo que você consegue chegar na maior parte dos assuntos. Agora, é horrível você pegar o cidadão moderno que acredita que está na mão dos melhores técnicos e cientistas do mundo, e você dizer, na hora, tudo incerto, você pode morrer daqui a pouco. Sabe aquela expressão que o pessoal usa, gozação sinistra no Brasil, piada macabra, é, morreu na mão da melhor equipe da América Latina. Isto é o máximo que você pode obter. Né? Eu estava na mão de uma equipe excelente, em São Paulo, nunca me esqueci de que eu poderia morrer de um momento para o outro. E que eu não ia poder acusá-los de nada, evidentemente. Pode haver um engano, um erro, né? Não proposital, evidentemente. Agora, o fato é que, na antiga concepção, na antiga cosmologia, a imagem que eles tinham do mundo correspondia à ideia de uma ordem do mundo. A atual não tem ordem do mundo nenhuma. Ela é apenas, vamos dizer, a imagem de um caos. Agora, nesse caos, as pessoas procuram criar imagens de ordem. Por exemplo, a teoria da evolução é uma imagem de ordem. É uma ficção, evidentemente. É uma coisa que ninguém sabe. Por exemplo, se você pega aí, ah, mas nós temos os fósseis. Eu digo, sim, sim, sim. Você tem um fóssil que foi coletado no Paraguai, outro que foi coletado na Índia, outro foi coletado no Polo Norte, né? Você data eles mais ou menos e cria uma escala e diz, ah, foi assim, primeiro veio este, depois veio este, eles são da mesma família. É tudo na teoria da evolução é assim, absolutamente tudo. Nunca se achou assim, aqui no mesmo terreno nós achamos, né, uma escala de tempo, né, e vai mostrando a evolução de uma espécie. Isso nunca aconteceu, nem vai acontecer. Probabilidade. Aliás, no caso da teoria da evolução, não chega nem a ser probabilidade, é possibilidade. A teoria da evolução é pura poética. Pode ser assim, como diz o Darwin? Pode. Não é totalmente impossível, mas pode ser assim. Mas não há motivo para acreditar mais nisso do que em outra coisa. Essas medições que eles fazem, tal coisa aconteceu há 280 milhões de anos. Você está brincando comigo, rapaz? Se toda medição é inexata, você imagina essas medições de escala de tempo, são alucinação total, porra. Agora dá um trabalho miserável para fazer essas medições, e daí o cara que fez teve aquele todo trabalho, ele quer ser respeitado, e se você não aceita, ele acha que é um desrespeito para a autoridade científica dele. Agora, se você pegar, por exemplo, os casos de fraude científica que aconteceu nos últimos 50 anos, é uma grandeza. Não é isso? Estamos passando por um ano. Claro. O diretor da Lancet, que é a melhor revista médica do mundo, diz assim, 50% dos trabalhos médicos são fraude. Quais trabalhos médicos? Os publicados na Lancet. Ele está confessando. Antigamente não era assim. Quer dizer, saiu na Lancet, foi Deus que falou. Eu sei, porque eu fui editor da revista médica, pô. Você tinha dúvida, você ia na Lancet. Agora não adianta mais. Agora, acho que a pessoa que quer adquirir maturidade intelectual, ela tem que aprender a viver num mundo de incertezas. Né? Viver num mundo do não sei. A maior parte das perguntas, a resposta é não sei. Qual é o problema? Né? Não sei. Não sei, porque o mundo depende de você resolver essas questões. Se você não resolver essas questões, o mundo vai acabar. A humanidade vai morrer se você não descobrir solução para todas essas coisas. Não. Com você ou sem você, o mundo vai continuar existindo do mesmo jeito, porra. Quer dizer, um pouquinho de humildade não faz mal a ninguém, tá, né? Quer dizer, eu sou só mais um que está investigando certas coisas. Né? Eu tenho talvez mais dúvidas de qualquer um dos outros. Isso não tem problema nenhum, porque sempre foi assim e nós continuamos nesse mesmo estado. Lembra o negócio do Aristóteles, escreveu um livro chamado Perguntas ou Questões, que são 2.000 perguntas que ele não sabia a resposta. Se Aristóteles podia ignorar a resposta de 2.000 perguntas, por que você não pode ignorar de 20.000? Qual é o problema? Agora, se a pessoa quer ter essa sensação de certeza, esse sentimento de certeza, já não vai evoluir intelectualmente nunca. Porque vai ferir o primeiro mandamento do estudante, né, que é o do Hugo São Vítor. A humildade é necessária ao estudante. Se não tem nem essa humildade de declarar que não sabe aquilo que ele não sabe, aonde que ele espera chegar? Pode se tornar um cara importante, pode até ganhar o prêmio Nobel, mas vai ser um vigarista do mesmo jeito. Não é isso? Pô, eu estava falando, André Gide ganhou o prêmio Nobel, não viu? Era um pedófilo, porra. Um pedófilo que descrevia os seus atos de pedofilia. Naquela época o pessoal não se espantava muito com isso, porque era mais raro. Né? E assim por diante. É quando você, por exemplo, o pessoal não acompanha discussões científicas. Eu tenho um livro aqui que é uma coletânea de objeções ao Einstein. É apenas um mostruário. 200 físicos que apresentaram objeções sérias à teoria do Einstein. Alguém sabe a solução de todas as dificuldades que eles levantaram? Esse pessoal que vive aí falando de Einstein, ele sabe? Eu confesso que eu não sei. Eu só de ler aquilo eu já fico aterrorizado. Eu não sei a resposta, o Einstein também não sabia, e esse pessoal também não sabe até hoje. Ou seja, é um problema maior do que essas duas ou três últimas gerações souberam resolver. Então, você pode dizer que a teoria da relatividade é uma certeza científica? Não pode dizer. Você pode dizer que é uma alta probabilidade científica, né? Assim como a teoria quântica também. O Dr. Wolfgang Schmidt acredita que a teoria quântica já acabou. Que a época da teoria quântica já foi embora. Nós vamos ter uma outra coisa aí. Eu não sei também. Será que eu sou capaz de julgar essas investigações do professor Schmidt? Claro que não. Eu posso admirá-las apenas. Então vocês entendem o que eu quero fazer com vocês? Eu quero tornar vocês habilitados a investigação e a criação intelectual em qualquer ramo do conhecimento. Isso é que eu quero. Isso eu estou conseguindo, porra. Por exemplo, esse tema que eu estou investigando aqui, né, como é que você adapta a religião à nova cosmovisão científica? Eu acho que não dá para adaptar. Porque na nova cosmovisão científica, não existe espaço para o problema do sentido do conjunto. Isso não é um problema científico, a ciência ignora isso e não quer saber. E acha que você pensar no sentido da coisa é mero diletantismo. Eu digo, pronto, então acabou a religião. E se a ciência nada tem a dizer sobre o sentido do conjunto que ela estuda, então nós só podemos opinar a respeito por meio do quê? Um negócio que se chama de fé. Fé no sentido, não no sentido católico, mas no sentido kantiano, que é uma preferência subjetiva que você tem. Quando eu falo que o Kant é um dos grandes culpados pelo estado do mundo, as pessoas ficam, ah não, Kant era bonzinho, malvado era Karl Marx. E agora, Karl Marx, coitado, era até inocente pelo que o Kant fez. Ele não compreendeu a imensidão da desgraça kantiana. Né? Então, agora mesmo eu estou lendo um livro que eu recomendo muito para vocês. Esse aqui. Wolfgang Martinkiewicz, Salão Deutschland. É sobre a vida intelectual na Alemanha nas décadas que precederam o advento do nazismo. Né? Então, assim, praticamente todos os grandes intelectuais alemães dessa época, praticamente todos eram antissemitas, todos. Não tem um que não fosse. Até os caras que eram judeus eram um pouco antissemitas. Eu nunca soube disso, fiquei sabendo agora. Porque esse cara aqui, ele pegou os salões literários da época, via todo mundo que frequentava e estudava a vida de cada um. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí você descobre o que está se passando. E o livro mais influente nessa época foi esse aqui. O cara era um inglês, mas era um nacionalista alemão. Houston Stuart Chamberlain. Os Fundamentos do Século XIX. Foi o livro talvez mais influente dessa época. Né? Influenciou, inclusive, bastante o Hitler e seus ajudantes. Qual era a base filosófica do Chamberlain? Hã? Kant. Né? E ele e o imperador, o Kaiser, estavam entusiasmados com a criação de uma cultura germânica, né? Naturalmente ia ser baseado no Kant, que vai nos livrar de Roma e Jerusalém. Ou seja, vai nos livrar da Igreja Católica e dos judeus. Tudo isso aí começa com Kant. Você acha que ele era bonzinho, inocente? Não. O Kant era muito esperto, ele era muito capaz de camuflar as suas verdadeiras intenções. Mas ele também queria se livrar de Roma e Jerusalém. Desde depois que aparece, ah, o homem matou 1 milhão de judeus. Falei, bom, vocês deviam ter começado a pensar nisso antes, porque se todo mundo é antissemita, não é dia menos dia, vai acontecer algum negócio aí, pô. Pelo menos tinha que ter a prudência. Olha, o negócio aqui está perigoso. Os judeus têm que tudo sair daí correndo. Vai todo mundo para Nova York, pô. Não fica aí dando sopa, não. Né? Mas é, o judeu tinha dinheiro no bolso. Ah, não vai acontecer nada para nós. É, sei. Né? Eu, em São Paulo, tinha um amigo judeu que o pai dele era alemão e disse, ó, se o Hitler ganhar a eleição, eu vou embora daqui. Em 1933, ele foi embora correndo. Todo mundo achou que ele era louco. A família inteira morreu no campo de concentração, só sobrou ele, que estava no Brasil. Né? Às vezes avisar não adianta, né? As coisas que estão acontecendo no Brasil, eu estou avisando há quantos anos? Não adianta. Tem aquele negócio dos 36 estratagemas chineses. Você tem que ver os problemas enquanto eles estão em germe. Né? Porque o sábio vê quando está em germe. Os outros veem quando já cresceu e daí não dá para controlar mais. É muito bom. É bom você ver em germe, mas daí você tem que esperar que os outros entendam também, né? Tinha um amigo meu que dizia, o problema de você nascer 100 anos antes é ter que esperar 100 anos. Então é isso aí. Até semana que vem. Muito obrigado.